Conta a história, Não, você filha da conta a história. puta. Ela só foi instituição. Corta isso. Me machu, Lagerwood se machu. Vamos lá. Ah, deixa lembrando que o Tô Chanchado tem responsabilidade social e traz pessoa com problema mental pra falar. Saiu um catarro do nariz do Zé. Yeah. Is a suspicious person. 4423 live, we'll get the mobile station. Group of guys in an old Cutlass. I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time. Watch it, take a look. Can we rest? Let the carnage begin! Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai falar sobre uma bebida aí que tem vários adjetivos, né? Conhecida aí como... Mou flamejante. Conhecida também como Pão o néctar, líquido. Né? Dos deuses nórdicos. É. Humano, é isso? É. Também a catota como... dos deuses nórdicos. Como lubrificante social... Embelezador. Aí, tá vendo, cara? Olha só. Tem também o quê? Aquele, o tônico, né? Capilar. Eu sabia que fazia bem pro cabelo. Eu vou começar a usar. Você ia lavar a cabeça, eu né? vou parar tomar, de né? tomar e começar a passar na cabeça. Cara, será que essa bebida mata piolho também, assim como coca? Porque tem gente que diz que passa coca na cabeça, mata, né? Em grande piolho. Quantidade, ela mata a memória, cara. Mata a dignidade. Mata a dignidade, né? Mata as pregas, né? Não, peraí, pessoal, foi aleatório. Um episódio que há muito tempo a gente ficou de fazer e agora sim, né? Antes também que com, outros o façam, né? Também com o time de hoje, né, cara? Só pode sair merda. Coisas etílicas mesmo, né, cara? Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai falar sobre a cerveja. Aê! Yes. Aí vocês gostaram, né? Hoje você podia abrir novamente com manda mais uma pra gente que tá começando o Tosco Chanchada, né? Bom, então manda mais uma pra gente que tá começando o Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Zé. Paulo Mofo. Sebão. Fernando. Nicolau. Hoje o time realmente tá foda, né, cara? Funcionou, né? A gente vai pros e-mails e comentários. Daqui a pouco a gente volta então com a loira gelada no Tosco Chanchada Podcast. Aí é. Let's get it on. I am Tosco Meio. Mandou o e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Sessão de e-mails e comentários do Tosco Chanchada Podcast, senhor alemão. E de graça, hein, perna? Ih, fácil, hein? Sem cobrar nada, gás. Quanto será que vale um Tosco Chanchada? Valeu, pelas minhas contas, nada. Tá aí Aí, uma pergunta boa pra se fazer, né? É verdade, cara. Ouvinte, amigo, quanto vale um episódio do Tosco Chanchada Podcast? É. Responda aí no final, aí no campo de comentários aí. Lembrando que a gente pode mudar de ideia, né? Depois do preço que falarem aí. É. Começar a cobrar pra baixar. É, seria uma boa, né? Claro. Eu garanto que ia subir pra caramba o tanto de download, né? Conteúdo premium, né? É. VIP. Vai ver o perna nula, né? Ui! Bom, antes de ler os e-mails aí, os comentários, tem uns avisos pra passar aí, alemão. Bolão Podcast. Você viu? Quem não tá participando tá comendo bronha. Isso. Tá aí perdendo a chance de ganhar um iPod Touch aí. Aposte de... nas zebras, que você vai se dar bem. Tá foda, né, essa copa, cara? Depois de Portugal meter 7 na Coreia do Norte, nossa. Né? Nossa, cara, e o Brasil, né? O Brasil 2 contra... Não amarra, ainda toma né, um ainda, né, cara? Puta que pariu, né? Argentina e Portugal mostraram como se goleia uma Coreia, né, cara? É, isso sim. É isso aí, galera. Se vocês quiserem ainda correr lá, né, não garanto que vocês vão conseguir, porque quem ainda não fez o cadastro perdeu aí vários jogos, então pode ser aí que alguns pontos vocês fiquem prejudicados, mas se você, de repente, acertar todas as zebras, quem sabe você não... É. Não ganha um iPod Touch, né? Vixe, já pensou? Pra participar, o link tá aí abaixo no post. Fácil, fácil. Bolão Podcast 2010. 10. Rapaz. Alemão, chegou o nosso Tenga Egg. Mas, rapaz, você viu? Coisa linda, hein? Em breve aí o nosso ouvinte vai receber o Tenga Egg na sua casa sem custo nenhum. Isso, eu desafio a mandar um vídeo dele usando o Tenga Egg. Ah, que nojo, que cara. É, não panda não. É, essa parte você censura, mas... abrir tudo, assim, fazer todos os esquemas seria muito interessante. Tem também um aviso pra galera aí, alemão, que eu participei do Mil Combos, episódio sobre o episódio final de Lost aí, né? Você meteu o pau lá, né? Nada, no cara. No bom sentido. Ui, não, rapaz, foi... Ah, cara, eu falei algumas impressões aí que eu tive sobre o final da série e muita gente participou lá, vale a pena conferir, cara. Mas você não foi peso de papel, não, né? Não, não, nesse não. Você nesse, falou lá. Nesse eu falei. Você nesse... não foi igual o Bruninho, não, né? Não, não. Não são como as minhas participações no saudoso Nerd Drops. Aliás, abraço pro Guizão e toda a turma do Nerd Drops. Você falou saudoso, parece que acabou agora o Nerd Drops, cara. Porra, é? Você falou saudoso, todo mundo pensou que não, acabou. Não, não, é... que os caras lá são foda mesmo. E já que eu tô falando do Mil Combos, né? Do... Inclusive, um dos participantes é o Flávio Vieira, que tem agora também o Vortex Cultural. Ui, yeah. É, vortexcultural.com.br, link abaixo no post. E eles também têm um podcast chamado Agenda Cultural. Ah, é? E é muito bacana, cara. Inclusive com participação aí de Mário Abad. Pra quem conhece Mário Abad aí, oh, yeah. O cara manja muito aí sobre cinema, música teatro, e artes aí e tal. É. Então, se você quer aí se manter informado, ouça, além do Nerd Drops, ouça também o Agenda Cultural. Vamos aos abraços. Abraço. E pras mulheres, um beijo, é lógico, né? Oi, é. De graça. Ao Romeu Missal. E mágico dos mágicos. Você não vai que esquecer bosta, nunca né, disso, né, cara? Ao Pedro Borba, cabeleira, que adora o perna, cara. Ao blog de quem, alemão? Do Toicinho? Esse aqui eu acho que é do Terêncio, rapaz, se eu não me engano, mas do enfim. Terêncio. Vai, é um abraço aqui do Tosco Chanchada pra você. Isso aí. E um abraço aí pra Tayane. Tayane aí, que vai participar dos 5 Minutos Toscos. Ih, rapaz. E falou pra gente não se preocupar, que nós temos muitos ouvintes pela internet afora e tudo mais. Pela fotosfera. Ui. Primeira mulher, então. É, você vê. Ixi. Não, não, temos também Dani Cosmoveg, né? Não, a primeira mulher que vai participar dos 5 Minutos Toscos. Ah, é verdade. É, vamos descabaçá-la. Essa é tão gentil, velho. Praticamente um rinoceronte, né, cara? Tayane, fica ligadinha que você será a próxima dos 5 Minutoscos. Isso. Ah, o QJ também, né, alemão? Isso, tá sempre na área. É o Chips do Legcast. Uia! Um abraço pro Kemper. Kemper? Kemper? Torinho. The Little Tower. Puta que pariu. É a torrinha, né? Little Tower. Oh, the... DC? DC. Ah, Ulisses Mentiroso. Olha que bonito. Aliás, Ulisses Mentiroso é aquele um que ficou de mandar um vídeo, né? Da mulher lá tendo os reactions lá, que ele queria fazer, dar uns soquitos na costela. Não comentou mais o assunto. É. Ah, o Bruno Elias. Um abraço aí para o Jim, não é Ouro Preto. Abraço também para o Doug, né, cara, que participou do Fast and Funk. Isso, o Doug foi estrupado. Um abraço também para o Padre, a sua bênção, Padre. Ah, o Marco Álvares, que conheceu o Tosco aí por indicação do Mil Combos e adorou. Uia. E um abraço também para Davin. Ai, que nome bonito. De onde que ele é? É de Itaperuna, Rio de Janeiro. Oh, yeah, rapaz. Você ele viu? Diz que esse negócio de mensagem subliminar aí é coisa de bitolado, rapaz. Deve ser mesmo. Ó, Rafael Segantini. E um abraço aí pro Felipe From Hell. Ó. Oh. Todo mundo inferno, né? O que o Caio César, que numa tentativa de mandar um abraço pra gente aqui em forma de mensagem subliminar. É, essa é nova, hein? Foi. Essa é nova. Matamos em menos de 5 segundos. Um abraço aí pra Guilherme Vermeu. Ah, o Rafael, o Dark. Olha. É o escurão. Gosturbo, que é o Arthurzinho do Lightcast. Ui. Um abraço também pro senhor Cabeça de Balde, senhor alemão, que isso. Gostou do Let the Carnage Begin. Você viu? Dos primórdios do Tosco Chanchado. Opa. Aí, sim, cara. Um abraço aí pro esquisitíssimo Nori Rojo, que fez uma teoria, cara. Cara, vale a pena aí você, ouvinte do Tosco Chanchado, dar uma conferida nos comentários do episódio 35 e ver lá no comentário de número 29 a teoria do senhor Nori Rojo a respeito do nome Tosco Chanchada. Cara, é o que dá não ter o que fazer, né? É, usar drogas, né, cara? Muito pesadíssimas. Ao Flávio, que adorou a nossa receita, né, alemão? Quando a gente falou lá do queijinho no pé, nossa, o cremútil e tudo, cara, mais. Que nojeira. Aliás, Flávio Vieira, que eu acabei de falar aqui, é o senhor comandante lá do Vortex Cultural. Chique, não? Você viu? Um abraço também para o Wesley Pérez. Ah, o Breno Roberval. O ladrão de chocolate. Olha quem tá aí, perna. Almighty! Aliás, Almighty também participou junto comigo lá no Mil Combos. Também, falou bem também? Falou bem também, de Lost. Que bom. Um abraço também para Angélica Hellish. É, mas Angélica aí também tem um podcast, rapaz, chamado MasmorraCast. Ah, é ela? É, rapaz. Uia. Aliás, um podcast aí onde são tratados assuntos assim, cults, cara. Assuntos complexos, né? Complexos e de interesse aí da galera mais intelectual aí e tal. Então deixa pra lá, né? É feito com muito carinho. Dedicamento. É, cara, e muito tesão. Angélica aí que é parceiraça. Aliás, a Angélica um dia podia até participar do Tosco Chanchada, né? Será que ela toparia, alemão? Acho que não, né? Mas tudo bem. É, fica aí o convite. Angélica, fica ligadinha no que, alemão? No Tosco Chanchada. Você tá querendo me pegar, né? Abraço também pro Maru, do Nerd Express. Oi, tá sempre na área também, velho. Opa! Isso aí. Pro Bart. Que morra, né? Morra, Bart. Manda um beijo pro Bocão aí, velho. Rapaz, eu não tenho esse tipo de, como é que eu vou dizer? Como vocação, assim? Eu não tenho vocação pra essas coisas, não, sabe? Não. Bocão aí também, que tem um podcast, o Music Junkies. Dá uma conferida lá, galera, vale muito a pena também. Isso, um abraço aí pra Samuel Varela, que nunca aparece aqui, né, Berna? Aliás, Samuel Varela tava sumido, né? Tava. É, tá escrevendo pouco agora. É, né? Samuel Varela. Tá trabalhando, né? E também aquele abraço pra Ju De Luca. Ju De Luca, que é mulher, cara. Abraço pra toda a galera que comentou, então. E se você não comenta no Tosco Chanchada, você fica sem os nossos abraços quentinhos, cheirosinhos. Amanteigado. Aquela fungada no cangote. Primeiro e-mail que a gente recebe, então, é do José Júnior. O famoso Zé, o mesmo. Que tem 24 anos e é de Barueri, São Paulo. Olha, tá perto, hein? Olha, que fez um post sobre a gente lá no site dele, rapaz. É mesmo? É, diz ele que sim. Mentira, eu acho. Não, é verdade. É brincadeira, eu vi. Tem um post mesmo lá. E o que, que ele diz aí, alemão? Bom, ele diz... Fala, toscos. Queria ter filmado, mas não deu tempo de tirar o celular do bolso enquanto me engasgava comendo um lanche no almoço. Pra que o cara faz isso? Sim, eu tava ouvindo o episódio 35, mensagens subliminares. Olha só, perna. Até nos episódios mais sérios, o povo acha graça nas coisas. Você acha, cara? Você é um palhaço, perna. Eu, né? Sem cara de palhaço. De tonto eu sei que tem. De tonto só a cara e o jeito de andar. Né? Aí ele continua. Quase morri engasgado com a parte da briga com o Pilão. Cara, quem que foi que falou? Foi você, né? Não sei, cara. Que teve um filme, parece que rola uma briga que dá até um pilão, né? Não é? Não sei, cara. É alguma coisa assim. E aí ele fala também do Dudu. O que que é isso, perna? Dudu. Deve ser o Zé, né? Ah, é o Zé, cara. Zé, Dudu. É verdade. É o Zé de Léo. E em seguida, sem respirar, veio o Socaralho. Puta, cara. Eu não lembro dessas coisas. Vergonha na lanchonete graças a vocês. Quase saí sem pagar. A mensagem desse... Pera aí. O cara morre de vergonha na lanchonete e quase sai sem pagar. Se você quase sai sem pagar é porque você queria fazer pilantragem, não porque você tava rindo feito um idiota lá. Isso, deve ouvir o episódio de... Como é que é aquele? Coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro, rapaz. Episódio 14. É isso aí. Bom, a mensagem destacada na imagem do post, eu percebi logo que li. Engula. Olha, o primeiro, cara. Ah, o padre também percebeu. É, o padre percebeu e acho que comentou lá. Em outras imagens do post também vi easter eggs e tal, mas não vem ao caso. Mais uma vez, um podcast foda pra caralho. Quero participar dos 5 minutoscos. Também tuitei essa bagaça. Ah, e no final do e-mail dele aí, alemão, ele faz a divulgação aí do Free Hugs. Isso. Que são abraço grátis, né? Aham, tem todo ano. Vai rolar um flash mob aí lá na Paulista, né? Uhum. E eles vão estar arrecadando aí 1 quilo de alimento pra cada... Abraço. Pra cada abraço aí, rapaz. Ia, você viu? Será no dia 25 de julho, ao meio-dia, ao vão do MASP. Você já foi no vão do MASP, cara? Eu não. Vão do MASP? Não, não foi. É aquele abertão que tem lá. Eu passei por perto ali só. Não, fui sim, cara. É na frente, ué. É o vão do MASP. Oh, caralho, eu fui sim, cara. É isso aí, galera. Se você quer ganhar um abraço grátis e ainda ajudar aí, né, com 1 quilo de alimento, aparece lá no dia 25/7 aí, ao meio-dia, no vão do MASP. Ui. E o comentário do nosso web designer iniciante, né, Junior Batista, é o mesmo? É ele mesmo. Bom, ele diz... Tô aqui de novo. Tô aqui de novo comentando sobre o episódio 35 do podcast Foderástico da Fodosfera. Olha aí o nosso jargão tá pegando, hein? Pois bem, essas mensagens subliminares têm o poder de fazer as pessoas ficarem pensativas por algum momento, sobretudo quando é empresa. Muita gente para mesmo de assistir filmes, desenhos animados e até de beber Coca-Cola. Olha só, perna. Ó, tem uma história aí agora. Vamos ver. Meu irmão se casou faz pouco tempo, por passar por algumas dificuldades financeiras, ele foi procurar a igreja evangélica. Aí ele diz, entre parênteses, como se Deus fosse dar um cheque de R$1 milhão pra ele. É igual aquele cara que planta a árvore da fortuna em casa e não trabalha, né? É. Ai, ai, ai. Aí ele diz, ele ainda não estava convertido até que viu um vídeo de um pastor evangélico onde ele mostrava essas coisas. Foi onde percebi que a igreja evangélica usa isso e muitas outras coisas para rebanhar seus adeptos. A mensagem subliminar, tá dizendo, né? Uhum. Tanto que depois disso, meu irmão hoje vai à igreja todos os dias e grita glória a Deus e aleluia toda hora. Não foi o fator principal pra ele se converter, mas serviu de pontapé. Olha, até a igreja então usa mensagens subliminares. Você viu? Mas ou é de... assunto mensagens subliminares, né? Claro. Porque você causa aí o terror, né? Você assusta a pessoa, né? Falando que vai pro inferno. É. Porque eu acredito que muita gente, vamos abrir uma aspas aqui, eu acredito que muita gente tá na igreja não é porque ama a divindade, mas porque tem medo de ir pro inferno, cara. Exatamente. Bom, ele continua, a gente viu um vídeo onde um homem falava que até a internet é coisa do demônio. Mas é mesmo? Ué, porque você acha que é bom? Pois ele disse que o www significaria 666. Nossa, só cara. Isso, né? Meu Deus do céu. E a internet, né? O www é a internet. gente. Hoje, aliás, WWW praticamente tá ficando extinto, né, cara? Não, é, não precisa mais. Nem precisa mais, né? Tá vendo como esses caras falam bobagem, né? Né? Sem saber. Mas, eu não sei como nenhum pastor falou assim, que agora o WWW tá sendo extinto, porque Deus tá agindo na internet. É. Daqui a pouco, é só um ouvir o Tosco Chanchado que você vai ver, vai roubar a tua ideia. Bom, ele diz, vou mandar um vídeo onde o pastor fala sobre o Homem-Aranha. É, ele mandou um vídeo aí, a gente coloca lá no fim do post. Isso. É isso, um abraço pra vocês, esse episódio foi muito foda mesmo. Valeu pra toda aí a galera, e mais Júnior Batista e José Júnior que mandaram e-mails pra gente. Eu sou estudante de web design. É, rapaz, chique, não? Você viu? Galera, muito obrigado aí pelo feedback aí sobre esse episódio, foi muito foda mesmo. Sobre o resultado lá daquela campanha de aumentar o número de ouvintes, né? E aí, como não, é que foi? Não temos ainda um número significativo de ouvintes. Não, nada. Nada, somos um lixo. Mas apesar de nós não termos um número significativo de ouvintes, os nossos ouvintes significam muito para nós. Porque é melhor a qualidade do que a quantidade. Opa! Você gostou dessa, né, Ben? Muito obrigado aí, galera. E se você quiser, siga-nos no Twitter. Tem aí um link abaixo no post. Com a gangue lá, né, cara? Com todo mundo aí, com todos os Toscos Chanchadeiros. Se você quiser saber um pouco mais sobre os Toscos Chanchadeiros, você entra no site lá do Tosco Chanchada, que tem a opção comparsas, né? Tem lá um link dos comparsas. Exatamente. Eu preciso lembrar de tirar uma foto pra pôr lá, porque não tem foto. É verdade, tem uma foto zoada do alemão lá. Isso. E tem a ficha aí de todos os Toscos Chanchadeiros. Muito legal. Tem também o Arquivo Tosco. Isso, novidade quentíssima. O Arquivo Tosco você pode encontrar tudo quanto é porcaria que a gente faz, fora o podcast, por exemplo, as propagandas, as vinhetas e tudo quanto é bobeira que a gente faz. Tem também comunidade no Orkut. Você viu? 150 membros. Cada vez aumentando mais aí, hein? Isso. Isso nos alegra muito. Tem também comunidade no meupodcast.com e agora não, né? Há um bom tempo já Tosco Chanchada no Facebook. É verdade. É, e por isso não tem como fugir da gente. Não, onde você estiver, a internet do demônio vai levar o Tosco Chanchada até você. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado e curta aí o episódio sobre a loira gelada no Tosco Chanchada, delícia. Que a Hebe vai vir? A Tosco Music Sport Impregnation traz para esse fim de mundo vuvuzelas Tosco. Muito mais discretas que as vuvuzelas da Copa. Entram facilmente em qualquer lugar sem chamar atenção. E aí você poderá sacanear as pessoas no ponto de ônibus. Ei, tia, esse ônibus passa lá na rua Armand Barrens. Hein? Sacaneie as pessoas ainda num hospital. Meu filho, me passa o meu remédio. Qual? Esse? Ramalus Amedicina? Hein? No telefone. Pizzaria é massa. Boa noite. Eu queria uma pizza de Ramalus Amedicina meia com canturada. Hein? Pessoas ilustres já estão usando vuvuzelas Tosco. Vejo o depoimento de Maradona. Olá, eu sou Maradona e me gusta vuvuzelas Tosco. Eu coloco em meu nariz e cheiro tudo, tudo, tudo, tudo. Maradona, isso não é pra colocar no nariz, rapaz? Vuvuzelas Tosco, você só encontra aqui. No Tosco Chanchada Podcast. Cara, há relatos de que a cerveja pode ter sido, não sei se inventada, produzida, enfim, ou na Amazônia, Aonde, é verdade, cara? Verdade? Não, verdade. Para com isso, cara. Não, ou na África. Não, ou na África, por quê? Porque descobriram, assim, registros de que o pessoal se fazia bebidas com cevada. Essas bebidas tinham álcool junto, cara. Eu nem sabia, de verdade, eu nem sabia que dava, que plantava cevada na Amazônia, cara. Ah, achando naquele meio do... Eu acho que estão tentando te enganar, cara. Os caras têm tanta vontade de descobrir de onde vem a cerveja. Qualquer coisa que tenha cevada e álcool, eles falam que é cerveja, né? É, justamente. Sei. Por quê? Cara, eu não entendi o negócio da Amazônia. Tipo, os índios faziam cerveja. É, assim, como encontraram bebidas que o seu conteúdo era cerveja, álcool e cevada, o pessoal associou à cerveja. E na África também teve alguns registros disso aí. E no país Ásia? Olha, aí só... aí só quem mora lá pra responder, né, cara? Aquele belo e grande país, né? Se você mora no Brasil, a cerveja foi criada na Amazônia, né? É igual qual rio que é maior, né? Qual rio que é maior? Quem que é melhor, né? O Birubiru ou Maradona? Não, exato. As informações surgem, né? Mas aí acredita... aquilo que você quiser, né, cara? Tá certo. Não, provavelmente ela foi inventada em vários lugares ao mesmo tempo, assim, entendeu? Em várias regiões. Não é necessariamente inventado num lugar e espalhou pelo mundo, né? Exatamente. Exato. Mas provavelmente. Ah, se fala de registro também no Egito. No Egito tem. Então, mas até antes do Egito, né, cara? Os sumérios fabricavam cerveja. É. Os sumérios fabricavam cerveja. E, assim, eles não só fabricavam, como saíam vendendo pra tudo quanto é lugar, né, cara? Inclusive, assim, eles criaram várias cervejarias distribuidoras e tal. Sumérios e filhos, né? SOS Cachaça. Eles que montaram aqui na vida. Um abraço pro seu Sumério. Ó. Seu Mário. Bonzinho, rapaz. Eles encontraram em escavações arqueológicas prova de fermentação de cereal. Um bêbado. Um bêbado. Um cara chapado. pedindo pra completar a passagem pra Pompeia. Mas falta 2,50. As moedas na mão. Eu só preciso que eu completar pra ir pra Pompeia. Mas, porra, é sério. A fermentação de cereal, ela data, pelo menos em termos arqueológicos, de 8 mil anos até antes de Cristo. Mas aquilo que você pode considerar como cerveja, os caras acharam datada de 5.500 anos antes de Cristo, no lugar que hoje seria o Irã. Então, Cebão, você que estudou história na Universidade Federal do Coxo d'Água, qual que é a diferença do sumério e do mesopotâmio? O sumério e o mesopotâmio é assim... Potâmio, mesopotâmio. Lembrando que ele fez história, ele não fez letras, né, cara? Deixa ele explicar. Eles nasceram na Suméria. E os mesopotâmios nasceram na Mesopotâmia. Ele insiste, né? A diferença é essa. A diferença é que cada um nasceu em um lugar que não tem nada com o outro. Não, caralho. Não vou prestar vestibular, vou assistir. Não adianta. Não, mas convenhamos, faz sentido o que ele falou, não é? Faz todo sentido. Mesopotâmia, se você não concorda, dê outra explicação. É, aí, toma essa. Eu vou. Chupa! Combo Breaker! A primeira imagem de que você tem notícia, ela também data de muito antes de Cristo, algo em torno de 3 mil anos. É uma placa, assim, né? Promoção. Uma placa, isso, era uma placa de barro em que aparecia dois caras tomando cerveja num pote. Mas a curiosidade é que eles tomavam a cerveja num canudo grande, porque naquela época não havia processo de filtragem, então eles tomavam no canudo pra pegar só a parte de cima do líquido, mas pra não pegar o restolho ali, a borra. Será que isso daí não é aquela história dessas menininhas que tomam cerveja de canudo pra subir mais rápido? Dizem que dá grau mais rápido. É, deve ser, né? Deve ser. Será que isso é tudo putinha? Isso já aconteceu lá na Suméria, que o nosso amigo Cebão também explicou aqui, né? Inclusive, na Suméria, eles criaram o hino a Ninkasi, né? Que seria a deusa da cerveja. Mas o hino a Ninkasi é uma receita de cerveja. Então canta o hino pra gente. Não, muito mais interessante do que conhecer o hino é saber que Ninkasi é uma tradução para aquela senhora que enche a boca, cara. Como assim? Explica, cara. Os sumérios explicam. A deusa da cerveja, traduzido para o português, Ninkasi, seria Ninkasi, a senhora que enche a boca. Também conhecida como véia boqueteira. Exatamente. Mrs. Blowjob, né, cara? Mrs. Blowjob. E é bom que o nome é Ninkasi, né, cara? Ninkasi. Tipo, desde cedo continue bebendo, né, Ninkasi, cara. Ninkasi. Deixa fazer um boquetinho ali e depois manda embora, puta. Né, não precisa se preocupar muito, não. Uma coisa curiosa, já que estamos falando de mulher, é que a cerveja, quando ela começou a se produzir em uma escala um pouco maior, lá na Suméria, merenda era feita por mulheres, não eram os homens que faziam. Era em geral para consumo masculino, mas era feito por mulheres. E eram as mesmas mulheres que faziam. Né, exato, eram as mesmas. Por isso, eram as mulheres que faziam o pão, e como os ingredientes são praticamente os mesmos, elas já faziam aquilo já que eles tomavam. A mão, porque a cerveja é o pão líquido. Exato. Tive um pedaço perdido lá no meio, né, cara? Inclusive tem uma. Isso é fato. Sobre um rato, né, cara? Isso é fato. A cerveja era uma coisa tosca, tinha o corpo de fundo. É, eles faziam o bolo com o malte, depois amassava aquele bolo ali e deixava fermentar. Então ficavam pedaços mesmo. Uma vez eu vi, se não me engano, achei no History, que a grande chance do homem ter começado a plantar, deixar de ser coletor, caçador, por causa da cerveja, entendeu? Porque cerveja, diferentemente do pão, além da cerveja alimentar, dá barato. E é uma coisa que o homem sempre admirou, né? Bebeu para dar barato. O estado de êxtase. É isso, sair do corpo, calor. Exato. Então uma grande chance de ter começado a plantar a cevada e outros cereais para fazer cerveja e não para fazer pão. O pão, na verdade, é um subproduto da cerveja. Por isso que meu café da manhã, eu como pão líquido. Exato. E é interessante que era... Tinham as leis ainda sobre o álcool, aquela coisa. Isso podia dirigir moderno. Tranquilo, né? Podia pegar sua carruagem. Sua biga. É. Você podia pegar sua biga e sair por aí. Não tinha problema nenhum. Era usado como alimento e, tipo assim... Dá pra criança. A criançada tomava tudo. Você só não podia dar pro cavalo, né? A cerveja, né? Você não podia tomar à vontade. Não o cavalo era pra ele. Cara, tipo, toma só espuminha, né, cara? Tipo, quando você é criança, seu pai dá só espuminha. Porque como diria o Alisson, né, cara? Se meu pai soubesse o que ele fez, quando ele falava, toma espuminha, ele não teria feito isso, cara. Não, mas o Alisson falou pra mim uma vez, cara, que o pai dele dava mouse beer pra ele, porque achava que mouse beer, né? Não tinha álcool. Ele é um monstro, né, cara? Santa inocência. Você falou que não havia leis, né? Mas as primeiras leis que se tem notícia pra cerveja, elas estão lá no Código de Hammurabi, já na Babilônia, né? E eu escolhi duas delas aqui, das mais curiosas pra comentar. Uma é a respeito de uma dose mínima que todo trabalhador tinha direito. Olha aí, diariamente. Tá aí uma lei que devia estar em vigor até hoje, exato, né, cara? Exato. Aqui, olha, não, e olha a quantidade. Um trabalhador comum tinha direito a 2 litros de cerveja por dia. Olha aí, cara! 2 litros? 2 litros. Eu vou reivindicar o meu agora. Ele substituiu a água. Mas aí que vem, aí você já começa a ver os benefícios. Funcionário, Paulo, público... Você só não pode pedir retroativo, que senão você vai ficar devendo, cara. Bem bolado, tá certo, parabéns, Nicolau. Mas aí você já começa a ver que a má distribuição de renda e as desigualdades eram só daquela época, né? Porque funcionário público tinha direito a 3 litros de cerveja por dia. Caralho, cara. E políticos e sacerdotes, eles tinham direito por lei a 5 litros de cerveja por dia. Quem que aguenta tomar 5 litros de cerveja por dia, cara? Os caras trabalhavam, né? Bom, e aquela hoje... fábrica lá que a galera entrou de greve? A Carlsberg entrou em greve, os funcionários estão em greve porque eles querem beber durante o serviço, que era permitido. Daí a fábrica proibiu, os caras fizeram greve. Daí os gerentes da fábrica falam, não, beleza, então só vai beber durante o almoço, né? 2 litros, eu acho. Não, 2 litros, não, 2 copos, uma coisa assim. É, mas... Eles falam, não, quer beber durante o serviço, cara. E os caras estão em greve por causa disso. Estavam em greve. Por causa nada melhor, greve. Né, cara? Onde eu mando tá o currículo? Pode crer. Você tá ali trabalhando, copinho do lado, né, cara? Bebendo. Vou assinar a carta. Será que esses caras depois ainda saem do trabalho e vão pro boteco ainda? É, eles vão meter, rapaz. Chega uma mulher feia ali. Qualquer mulher tá bonita depois que sai do serviço. O cara pega aquelas mulheres no ônibus, cara, tá ligado? De chinela havaiana, aquela alça de sutiã marrom, tá ligado? Aquela regadinha. Vestidinho de viscose que a banha saindo aqui por baixo. Aquela pizza. O cara já chega e fala, é aqui mesmo, olha que delícia. Chulé de teto é o mínimo, né? Como foi dito, o embelezador. É. Exato. Verdade, agora estão chamando hoje de Photoshop já, né? Se vocês gostaram da lei da dose mínima, vocês iam gostar dessa aqui, ó. Havia uma lei que se você fornecesse cerveja de má qualidade, você era condenado à morte por afogamento. Acho que na própria cerveja. Chupa, Nova Skin! Matar o conselho diretor do Nova Skin, da não, FAS. Olha, pra economizar, jogava uma bomba ali na Conte, né, cara? Pronto, todo mundo cara, pronto, tranquilo. Cara. Olha só, morte por afogamento por fornecer cerveja de má qualidade. Porra, excelente, cara. Fantástico, cara. Tá vendo? Depois fala que o homem evoluiu. Evoluiu, caralho. Involuiu. Bom é nessa época. Você acha que o homem evoluiu? Os caras encontraram 700 receitas médicas em 1600 a.C. no Egito. Dessas 700 receitas, mais de 100 tinham como o básico, o remédio básico, cerveja. cerveja, cara. Tá, porra, que pariu, assim, cara. Que era bom. É, tá vendo? É um remedião, né, cara? Não, e quem Santo remédio. Eu fico, tô pensando aqui nesse detalhe aí. Quem que decidia se a cerveja era boa ou era ruim, cara? O mesmo cervejeiro, né, perna. É, provavelmente eram sacerdotes, alguma coisa do tipo, cara. Dependendo do naipe da bagaça lá. Não, mas eu acho que qualquer um com bom senso, cara, vai, sabe, definir uma cerveja boa ou uma cerveja ruim, cara. Não, você fala isso sempre. Porque você manja. Não, no código de Hammurabi tinha um negócio que você não podia diluir a cerveja. Se a cerveja fosse, cara, diluísse com água e fizesse outra coisa também, colocasse não sei que produto lá, você não tinha que mandar matar. É, então eu acho que... Irmão, tá fudido. Então o parâmetro aí era não ter cerveja batizada. Talvez, né, mas... Às vezes tinha uma regra pra fazer a cerveja, sei lá, que você não compra lá, que ela fala fora, essas coisas. Como se fazer hoje em dia. Uhum. A cerveja, apesar de ela ter crescido muito na Babilônia e no Egito, ela perdeu espaço pro vinho, principalmente na época de Grécia e Roma, né? Então foi quando a cerveja perdeu espaço e ela passou a ser considerada uma bebida de populações mais humildes. O vinho era pras classes mais altas. Na realidade, devia ser, cara, bebida de homem, porque o vinho, né, cara, tipo, Grécia, era tudo viado, cara. É. Então, tipo, cerveja de homem mesmo, era cerveja. Pra gente chegar nesses ingredientes que seriam os básicos, é legal a gente começar falando, por exemplo, que a cerveja, ela melhorou muito de qualidade quando passaram a ser fabricada em mosteiros. Sim. Tanto que em 540 depois de Cristo, um cara chamado Santo Mongo... Puta. Que, cara, depois eu que tenho o nome, piada pronta, né? Não, mas o Santo Mongo... Pelo menos é uma rima, não, né? Não, mas cara? O Santo Mongo não tem nada de idiota. Mr. Mongo. O Santo Mongo... Santo Mongo, vai lá. O Santo Mongo não tem nada de idiota, porque ele criou lá na Escócia uma ordem religiosa que só tinha uma atividade, fabricar cerveja. Essa era a sua religião. Não, então, ser padre. Não tinha nada. É, tá vendo? Isso são informações arqueológicas de como surgiu a igreja de São João do Meretrício, cara. Grande São cara. João do Meretrício, nosso patrono. É legal, do São João do Baixo Meretrício. É. Nossa, é. Cara. E assim, cara, você... Esses aí são os protestantes, né? Do Baixo Meretrício já são os protestantes, cara. E aí o interessante é que, assim, cada mosteiro tinha a sua receita própria de cerveja, né? Mas nenhuma delas tinha autorização, digamos assim, dos reis pra produção disso. A primeira fábrica a ter autorização, o primeiro mosteiro que teve autorização pra produção de cerveja foi o mosteiro de beneditino de Weihstephan, que inclusive gerou a cerveja Weihstephana. É a cervejaria mais antiga do mundo. É uma cerveja excelente. Essa é a questão. A fábrica, ou melhor, né? O processo de produção da cerveja nesse lugar começou em 1040, ou seja, dá pra fazer 1000 anos já e a cerveja continua sendo produzida, né? Inclusive, nós estamos bolando uma festa aqui em Marília, em 2040. Se o pessoal quiser vir comemorar aniversário. Tá certo que nenhum de nós ainda vai estar vivo, anos, né? O mas... Zé vai levar o bolo. Vivo eu não sei, mas o fígado... O fígado já era. Ai, medicina vai estar avançada também. Vai ter... Vai criar fígado em laboratório, cara. Fígados biônicos, né, cara? Compra na farmácia. Eu vou mandar instalar um zíper pra trocar meu fígado a cada 40 mil quilômetros. Apesar dela ter sido regulada em 1040, primeiramente com a Weihstephana, cada mosteiro tinha um jeito de fazer cerveja. Então tinha quem adicionasse cereja, pinho, milho, aliás, ou qualquer outro... Mijo. Cereja. É a Castel, acho que chama. É inglesa. É uma bosta. Parece que tá tomando Aldecon, cara. É ruim mesmo, é verdade. Aldecon é gostoso. Então, é gostoso, mas toma uma garrafa no Aldecon. A Castel é ruim? Eu sei que não, tava junto nessa chama Castel. Tava junto. É ruim mesmo dois cerveja, cara. Castel. O copo é muito bonito, mas a cerveja... É ex-namorada do Antônio que pediu a cerveja, isso, né? Exatamente. É ruim mesmo a cerveja, cara. Ruim. Burra, porque é ruim mesmo o negócio. Acionado com pessoal certeza. Com a menina, mas é ruim mesmo. Devido a essa grande variedade, a gente chega num problema que se instalou por volta de 1500 e que quem resolveu foi o Duque, Guilherme IV da Baviera, quando ele criou a Lei de Pureza Alemã, ou... Famosa. Agora o Zé vai pronunciar o nome da Lei de Pureza. Reinheitsgebot. Ah! Máximo combo! Essa é a vantagem de você ter amigo que fala alemão, né, cara? Exatamente. E essa lei instituiu que o processo de produção da cerveja só poderia ter malte, que pode ou não ser de cevada, pode ser, por exemplo, também um malte de milho, a água e lúpulo. E a levedura é formada naturalmente na fermentação, né? Ela não pode ser adicionada depois. Então, no processo de produção, apenas o malte de algum cereal, a água e o lúpulo. A gente não pode esquecer que há boas cervejas, aliás, grandes cervejas do planeta, que não seguem a lei de pureza. A lei de pureza não é o único processo de fabricação de cerveja que está correto. Vamos pegar, por exemplo, uma Newcastle, que é uma das melhores cervejas do planeta, uma cerveja britânica, Brown Ale. Ela leva caramelo, ela leva xarope de glicose, antioxidante, e é uma das melhores cervejas que existem. E ela não segue a lei de pureza alemã. A lei de pureza não é uma necessidade para que ela seja uma grande cerveja. Esses ingredientes aí, toda essa mistura toda na cerveja, vocês acreditam que foi uma parada intencional ou os caras falaram assim, ah, vamos ver no que dá isso aí? Não, eu acho que era no chute, cara. Os caras falaram, ah, tive uma ideia, vamos ver como é que fica se colocar... Meu, não existia... os caras não tinham conhecimento da química, das coisas, das fermentações. Eu acho que... se é gostoso, deve ficar bom na cerveja. Provavelmente deve ter sido um pouco assim. Devia ter alguém zoando muito cerveja. E o cara que fez a lei aí devia gostar muito de cerveja e gostava daquele jeito. E falou, se não fizer assim, não ia fazer mais, porra. É, porque a gente não pode esquecer que a gente falou agora há pouco que a cerveja, principalmente na época do Império Romano, virou uma coisa da população mais humilde. E o que acontece é que você não... por não ter dinheiro pra buscar o ingrediente que você achava correto, você acabava por utilizar o ingrediente que você tinha ali. De morcego. É onde começam a surgir alguns tipos de cerveja, exatamente de uma necessidade. Era determinado, regional, determinada comunidade ali só tinha acesso àqueles ingredientes, era o que eles iriam usar, e começam a surgir diferentes tipos de cerveja até daí. No caso, então, as tabernas lá são os pubs de hoje? Perfeitamente. Ah. E eram as mulheres que fabricavam, né? Eram as mulheres que fabricavam, mesmo depois. O Perna perguntou sobre a adição desses outros ingredientes, né? Essa produção de cerveja é comparada muito à culinária, né? Então eles vão fazendo experimentos, testando temperos diferentes, né? Como o caso do caramelo, até algumas produções de cerveja que levam... asa de morcego. leva como no whisky, no vinho, leva toques amadeirados, alguma coisa do tipo. Então eles vão raspa seguindo... de unha de urubu donzelo. Albino. Tem algumas cervejas que levam pimenta também. Então tem vários tipos de ingredientes que eles utilizam pra complementar o sabor da cerveja. Em 1920 e poucos, lá durante a lei seca nos Estados Unidos, que era proibido fabricar e vender bebida alcoólica, a cerveja, né, óbvio, entrou no balaio aí também. Então caiu a qualidade da cerveja americana depois disso. Aí fizeram a Budweiser. Não, virou a... Apesar da Budweiser ser tcheca, né? Se não me engano. Tem a Budvars e a Budweiser. São duas cervejas diferentes. É uma briga que ocorre até hoje. É a Budweiser e tem a cerveja tcheca. É a... Budvar. Eles têm briga até hoje. Eu não sei quantos anos rola essa briga judicialmente pra... Quem vai dominar o mundo? O Google e o Edir Macedo. É universal. Então a qualidade da cerveja americana caiu, que surgiu a American Lager, que é, né, o que a gente toma aqui. Pilsen. É. Parece que mijaram na garrafa, aguado. Então não podia fabricar cerveja, mas podia vender os ingredientes. Então eles vendiam e colocavam assim: você não pode misturar isso com essa cevada com não sei o que, não sei o que, não sei o que. É que nem manga com lixa. Nessa determinada quantidade. Eles vendiam os ingredientes e dava a receita que você não podia fazer. Daí a pessoa fabricava. Manga com leite, cara. Como é que é? Seria tipo um checklist daquilo que você não deve fazer na hora de tomar cerveja? É para fabricar a cerveja. Ah, para fabricar. Tipo, você comprava separador. Tipo, eu vou querer levar isso um pouco de lúpulo, um pouco de cevada. Aí o cara falou, eu vou te vender, mas não mistura isso, cara. E ele dizia senão assim... Senão você vai ofender o Deus. Mais do que isso, o cara dizia, não mistura isso com isso em tal quantidade, com isso em tal quantidade. Então não é verdade. Ou seja, ele dizia negando, né? Ele dizia o que você deveria fazer pra misturar aquilo. O cara fazia tudo que, tipo, não podia fazer. Ele falava, ó, você não vai misturar isso, deixar fermentar, não deixa, depois você não engarrafa e não traz aqui. E não me vê com salame. Pra disfarçar. Não traz aquele negócio de jogar pôquer lá também. Saúde. Com exceção da lei seca, teve algum tipo de perseguição à bebida, cara? A cerveja teve... Cara, eu persigo a cerveja faz tempo, viu, cara? Eu também. Ou não, mas é bom que você consegue pensar, né? Tá certo. Eu sou ágil. I take a bath, you do the math. A Podosfera Brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil e você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse Bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.futefan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa. parada para os nossos patrocinadores. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Tosco Chanchada Podcast. A noite é uma vaca preta. Zé, estamos te entrevistando hoje José Ferreira, nosso especialista em cervejas. Falei tudo no plural porque é mais bonito, né? É. Nosso especialista em cerveja. O José e o Ferreira. José e o Ferreira. Isso. José, fala pra gente. Quais são os tipos principais de cerveja? Então, Fernando, dessa parte quem entende um pouco melhor é meu amigo Ferreira, eu vou passar pra ele. Ferreira, fala um pouquinho aí. Então, Zé. São as boas e são as ruins. Então, não, agora, brincadeiras à parte, meu querido eu Fernando. Eu falei sério. Desculpa, ele tá falando comigo. Quem que chamou o Cebão aqui, cara? Tá fario, cara. Perna, corta o microfone tá dele, foda, por favor, cara. Deixa ali, ele brinca. Ô. Ele é café com leite. Hoje... Ele, ali, ele acha que ele vai estar tá falando, mas só não sai ali. Hoje tá difícil, cara. É. Tem um espirrando no braço, o outro falando, meu, tá difícil. Tá difícil aqui, né? Bom, basicamente, nós temos dois tipos de cervejas, né? Ou dois grupos de cerveja que tem seus subtipos. As ales e as lagers. As cervejas ales são aquelas que são fermentadas no alto, né? Ou seja, posição de fermentação da levedura no alto do líquido. E as lagers, que são as de baixa fermentação, ou seja, posição de fermentação na parte de baixo do líquido. Desculpa interromper, Zé. Nós temos um segundo convidado aqui, que é o Nicolau. Nicolau, dê a sua opinião. Mas como eu estava falando antes desse entrevistador me encher o saco aqui, que diferencia essa a fermentação em cima ou embaixo dos tonéis, as cervejas ale são fermentadas em alta temperatura, em torno de 50 a 60 graus, e a levedura sobe por causa da densidade que se altera. Já na cerveja lager, são fermentadas em baixa temperatura, por volta de 5 a 10 graus, e a levedura fica sempre no fundo dos tonéis. Muito sedimentado. Isso que dá diferença tanto no teor de dióxido de carbono em cada uma delas, na intensidade do paladar e no frescor delas. É, as cervejas ale, elas são mais próprias pra você procurar diferentes tipos de aromas. Cervejas ale, você tem uma facilidade maior de conseguir diferentes tipos de aromas do que nas cervejas lager, que realçam mais o amargor do lúpulo. Né? É, cerveja lager, elas são todas meio que um padrãozão, né? A partir da Lager surgiu a cerveja que a gente toma hoje, né? Que são cervejas Pilsen, que são cervejas. A Pilsen americana, né? Que é a American Lager. American Lager. É o que a gente comentou no Fast and Funk 4, né? Que ela tem esse nome de Pilsen por causa da cidade de Pilsen, sim, na República Tcheca, mas ela é considerada uma cerveja bem leve, americana típica, pelo que o Fernando havia dito a respeito lá da qualidade da cerveja, né? Então, pra vocês verem, pra vocês terem noção o quão ruim é a cerveja que a gente toma hoje no dia a dia, né? Pilsen que eu sei que é considerada a primeira Pilsen é a Pilsner Urkel, não tome, custa caro pra caralho, custo-benefício é uma merda. Eu paguei acho que R$20, não? Fernando tá querendo aqui, não, ele não tá querendo fazer papel de idiota, ele pagou R$37 numa longa, ele é... Eu paguei 30 e poucos reais, ele quase 40 pau. Ele pagou R$37 numa cerveja que tem gosto de Brahma. Não tem gosto de Brahma, não. Tem gosto que burro, mais... Lembra mais uma Heineken. Eu paguei Heineken, verdade. Cara da porra, hein? Eu paguei 37 pau porque o garçom do bar falou que queria tomar, que deve ser boa. Era geleia. Uma empaia, tá comendo, aliás, o Geleia participou do nosso live em bar. E tá pedindo CD até hoje. É, ele insiste, né? Como é tom. O Geleia falou que era bom, que quer dizer, que devia ser bom. Como você acreditou. Irmã, como minha irmã tinha voltado da Austrália, que ela ficou 8 meses lá, saí pra comemorar com ela, falou, vamos tomar. Não tomem, custa 40 pau, meio litro de cerveja. Mas, pior com os benefícios, cara. Mas uma flasca é melhor. Deixa eu entender uma coisa. A Pilsen, ela é mais leve do que a Lager. Ela não é tão amarga. A Pilsen é uma Lager. É uma Lager leve. Uma Lager leve, menos então. Amarga. Ah, tá. Então, assim, mas a Heineken é uma Lager. É uma Lager. Uma Lager chamada... Lager típica ou Lager forte? Então, não é uma Lager premium? É, não, ela é típica. Não, ela é uma Lager. Tipo, Lager a cerveja premium é outro tipo de Lager, sabe? A premium é uma Pilsen extra, né? É. Geralmente uma Pilsen sem adição de cereais não maltados é a Pilsen premium. Então como que a que o Fernando tomou é Pilsen e parece a Heineken? Não, ela não é Pilsen. Ela é uma Pilsen. Perna, a gente não pode esquecer que nós aqui no Brasil tomamos uma Pilsen baseada na receita norte-americana de Pilsen, que é uma Pilsen bem leve, ou também chamada de draft. Mas há Pilsens um pouco mais encorpadas, que são as Pilsens, por exemplo, da República Tcheca. Até porque eles têm o melhor lúpulo do planeta, né? Pilsen, a Bitburger é uma Pilsen premium. É uma Pilsen puro malte, é uma Pilsen premium. Excelente cerveja. Violenta, muito, né, boa. Uma dúvida, não sei se você vai saber me tirar. Cerveja trapista. Bom, as cervejas trapistas, ela é uma variação da Pale Ale. Isso, pra quem não sabe, a Pale Ale é uma cerveja ale mais leve, né? Ou menos encorpada. Né? Exatamente, Exatamente. As cervejas trapistas, elas são fabricadas em monastérios. É mesmo, Zé? Sebão. Eu sou o Sebão, tá? Só pra confirmar. Atualmente, são 7 monastérios no mundo. Só 7, cara? Somente 7. Puxa vida. Que fabricam as cervejas trapistas. E onde ficam esses monastérios, 7? São 6 na Bélgica. Na Bélgica. Conhece a Bélgica? A Bélgica eu não conheço. Então, não tive oportunidade. Então, é ali. E um na Holanda. A Holanda. Onde exatamente. O pessoal pode fumar maconha tranquilamente. Exatamente, nos coffee shops. Mas não vem ao caso, isso aí é um outro problema. É um outro problema, né? Exatamente. É uma outra solução, no caso, né? Também. Pode ser também. Sim. Então, na Holanda, o pessoal fuma maconha e faz a cerveja trapista. Trapista, exatamente. A cerveja trapista na Holanda chama La Trappe. É uma cerveja excelente. Excelente. Agora, fala sobre as cervejas, as 6 belgas lá. Qual é o nome delas? Não lembro. Só também La Trappe. Você pode inventar? Posso. Chama Kaiser, Skin Cariol, Nova Skin. Porque trap em inglês é armadilha, se eu não me engano, pode né? Crer. Por isso que a pode Kaiser crer, é trapista. É uma armadilha mesmo. Exatamente. Se for pela propaganda. Corre Bino, é uma cilada. Exatamente. Tem que ser produzida com supervisão de um monge. De um adulto. Ou um monge mesmo fabricando um negócio. Credenciado. Exatamente. Associação Internacional dos Monges. Dos Monges Trapistas. Exatamente. Mas muito assim, bom. Ó. Esse foi o nosso amigo Ricardo Sebão. Mas deixa eu só entender outra coisa. A cerveja trapista, então, ela é uma pale ale. Só que fabricada em 7 lugares. Ela é uma especialidade. Eu não sei, eu nunca tomei uma trapista. Mas ela deve ser especialidade de pale ale, um tipo de pale ale. Deve ter alguma diferença. Obviamente, né? Você que tomou, Sebão. Compare. Tipo, você pega uma pale ale, a Eisenbahn pale ale e uma trapista. Cara, ela lembra muito a cerveja Abadia. Tipo, uma Leffe. Ela, tanto na cor quanto no sabor. Eu tomei aquilo e falei, meu, isso daqui é uma Leffe. Mas assim, tem uma variação no sabor. Só muda o quê? O nome trapista por ser fabricado no monastério. A Leffe é belga, não é? A Leffe é belga. É uma abadia. É uma cerveja abadia. Uma curiosidade é que a Heineken, ela é uma cerveja holandesa, né? Então, segundo a pronúncia na Holanda, ela deve ser chamada de Heineken, não Heineken. Heineken? Não Heineken, igual de todo mundo fala. Porque nós falamos através da pronúncia britânica, né? Não é Heikkonen? Não é porque o ex-namorado da minha irmã, ele foi no bar e pediu Heikkonen. Mas não tinha como buzinar o cara lá, né? Então a gente veio buzinar aqui, né? Então, em homenagem ao André. André, um abraço. Isso. Assim, só pra gente mais ou menos situar, né? As ales, elas são divididas em 4 grupos, que seriam as cervejas de trigo ou Weiss Beers, as stouts, um subtipo da stout que é a porter, né, ou seja, uma stout um pouco mais amarga que a porter. Aliás, mais a porter era cerveja tomada pelo cu. Ai, que nojo. Nossa, você me... Sempre tomei errado porter, cara. Por isso que é bom ser leigo em certos assuntos, né, cara? Sempre tomei porter errado, pelo lado errado. A porter era tomada pelos estivadores ingleses. Por isso o nome porter. Por isso porter, de Porto. E é claro, a gente tá falando de cerveja ale, a gente já falou de trigo, stout e porter, claro. As ales com seus subtipos, né? As American ales, cream ales, pale ales. Fala sobre essa cream ale aí, o que você sabe sobre ela? Você tem que tomar ela gritando. Scream. Um subtipo de ale que faz sucesso no mundo inteiro, né, e tem amantes no mundo inteiro, são as cervejas de trigo, a base de trigo, as Weiss Beers, que podem ser subdivididas, né, você tem a Wheat Beer, que é um tipo de cerveja de trigo para ser tomada na garrafa, como por exemplo a Hoegaarden Garden, que é uma cerveja belga muito famosa. E o sabor, cara, dessas cervejas? Cara, eu gosto muito, cara. Cara, cerveja de trigo, as cervejas ales de trigo, elas têm... Elas são suaves, cara. Elas são sempre suaves, sempre muito saborosas, de fácil agrado, diferente de uma cerveja... Porter, por exemplo. Não é qualquer um que vai tomar, que não tá acostumado com um paladar de cerveja forte, que vai gostar. A de trigo, não. Qualquer um que toma, se habitua rápido com ela. É uma cerveja ideal pra quem quiser começar a gostar de cerveja. Porque a cerveja Weiss, ela não tem aquele amargo, entendeu? Ela é muito suave, cara. Ela é adocicada, né? Agora vocês vão me sacanear. Ela é uma cerveja frutada, normalmente. Mas é, cara. Você toma, por exemplo, a Eisenbahn Weiss, cara, ela tem... Você sente muito gosto de banana. Isso tá na própria forma. Na própria é. fórmula não, na própria descrição. Na própria dela. Descrição da cerveja, né? Ela é considerada uma cerveja que deixa um leve gosto de banana. Mas essas porters aí, então, elas são as mais amargas de todos os tipos? Dentro do grupo de cervejas ales, as porters seriam as mais amargas. Tem a bitter também, né, cara? E a bitter, que é um tipo de ale amarga. As demais, a stout é amarga, mas ela seria um pouco menos amarga dentro das escuras, né? A cerveja stout é uma cerveja bem amarga, né? Com corpo muito intenso, o paladar muito forte também. Só que o amargor dela é agradável. Não é um amargor como das cervejas mais amargas, como não. Porter como e outras. Como uma bitter, né? Como uma bitter, não é. Um giló em forma de cerveja, então. Não. Não é como uma Amber Lager, por exemplo. É foda, né? Só falando um pouquinho de cervejas amargas, a cerveja mais amarga que eu tomei até hoje é uma Amber Lager, que é essa daí realmente parece um chá de carqueja. Pra quem não se situou, é o seguinte, gente. As cervejas lagers, elas têm uma tendência a ser mais amargas pelo fato de elas ressaltarem o lúpulo. Exatamente. E no caso da Amber Lager, que é uma cerveja brasileira fabricada pela Eisenbahn, ela é considerada a cerveja brasileira com o maior teor de lúpulo. Sim. Inclusive, por isso ela é tão amarga, que é o lúpulo que dá o amargor da cerveja. Enquanto o malte daria os outros, né? O lúpulo traria o amargor da cerveja e o malte traria os demais aromas que a cerveja tem. O lúpulo, ele é utilizado na cerveja pra controlar a quantidade de levedura dela, né? Então, se você não coloca o lúpulo, ela acaba fermentando demais e acaba sendo consumido e chegando até a putrefação da matéria orgânica. Então, o lúpulo, ele é utilizado pra controlar a produção de levedura e manter a cerveja fermentando durante o período todo de maturação dela. E pra dar o amargor, senão a cerveja fica doce. Exato. Só pra, não vamos fazer esse trabalho com trigo, stout, porter e as ales, mas só pra exemplificar como ainda assim é possível dividir mais, apenas dentro da cerveja de trigo, nós temos um subgrupo enorme, que seriam as wheat beer, as trigo de garrafa, a Weiss beer, que seria uma cerveja de trigo típica, as Weiss, a Crystal Weiss, que são as filtradas, as que são Dunkel, as Dunkel, mesmo sendo Weiss, as Weiss Dunkel, as Weiss Bock, que serão subtipos de cerveja de trigo, né? E aí você consegue fazer esse mesmo tipo de trabalho de subtipo, pensando em cervejas stouts, em cervejas ales. Eu vi que apareceu Bock também nesse tipo de cerveja. O que diferencia a Bock das outras é só o teor de álcool ou não? Não. A coloração dela é diferente. Isso. Ela é uma cerveja mais forte. O sabor é diferente. Perna, vamos deixar claro que é o seguinte. A cerveja Bock, ela nasce como uma lager típica de Munique. Eu acho isso interessantíssimo, cara. Que apesar de ela ser encorpada, ela é lager. Ela exato. Não é. A Bock nasce como uma lager típica de Munique, com alto teor alcoólico, uma cor avermelhada e um amargor também muito alto, devido ao tipo de lúpulo. Porém, os caras sempre, voltando naquele assunto dos testes, das diferenciações que o Nicolau havia dito, os caras fizeram uma Weissenbock, que seria uma cerveja Bock, mas não com malte de cevada, com malte de trigo. Malte de trigo. E aí o interessante é que a Weissenbock, apesar de ser Bock, é ale, quando as outras Bocks são lagers. Uma curiosidade, o lúpulo, ele é parente da cannabis, cara. Por isso que ele é maravilhoso assim, né? É verdade. É tudo trepadeira, por isso, né? Que ele dá um grau. Percebe que o Zé, quando fala isso do Nonesp, é mentira. Cara que faz... É tudo trepadeira. Humanas, não, mas, Fernando, eu não estou... O lúpulo é um tipo de trepadeira. Trepadeira? Já vamos é trepadeira. Aproveitar aqui, estamos aqui com o José Ferreira, dando todas as informações necessárias para o entendimento da boa cerveja. Eu gostaria de saber, ô José Ferreira, o que quer dizer a palavra Weiss, que a gente vê Weiss beer? Weiss tomar no cu. É como se fosse uma ordem, tipo, vai se fuder. Obrigado por perguntar, inclusive. De nada. Paulo, essa é uma dúvida comum. Não, e foi uma pergunta muito espontânea sua, Paulo. Muito boa. Parabéns. Ai, caralho. Devido ao fato de todas as cervejas de trigo trazerem a palavra Weiss no nome, há quem confunda a palavra Weiss com a palavra trigo em alemão. Quando na verdade, Weiss significa branco, né? Dada a coloração típica de uma cerveja de trigo. Uma cerveja mais clara. Trigo, tá. E como é que é trigo em alemão? Eu não faço a mínima ideia, cara. Trigo! Isso aí é cerveja em Klingon, né, isso cara? Isso aí é cerveja, é o Igor do É, o Chewbacca falando cerveja. É o Max, né, Cavaleira falando. Dentro das ales ainda, a gente tem que destacar uma cerveja muito curiosa, que é a Barley Wine, que traduzindo literalmente significa vinho de cevada. Porque ela é uma cerveja que tem um teor alcoólico tão alto que se aproxima do processo de produção do vinho. É uma, por exemplo, a cerveja Baden-Baden. A Baden-Baden Red Ale, por exemplo. Ela chega a 9.2. 9.2 de graduação alcoólica. E é uma delícia. Uma delícia de cerveja. Então, as Barley Wines são um caso curioso porque eles levam, inclusive, o nome vinho, né? Vinho de cevada, dado ao alto teor alcoólico, processo de produção da Barley Wine ainda dentro dos tipos de ale. Um outro tipo de cerveja muito forte que seria a Strong Golden Ale, né? Ou Brown Ale. Coisa linda de Deus. Né, que são cervejas ale de um teor alcoólico mais elevado, que cara, varia entre 8 e 10, e que tem um... Tem essa diferenciação aí da Northern Brown Ale e, né, tipo... South Brown Ale. É, tipo, o que é, da, obviamente, da, de regiões da Inglaterra, né? Que é, no caso, da Newcastle, que ela é Northern Brown Ale, né, cara? É, qual que é a diferença, sabe, cara? Na verdade, Paulo, eu digo o seguinte, as North Brown Ales... São cervejas que têm influências escocesa e irlandesa no seu processo de produção. Ah, então aí já explica muita coisa, cara. Porque aí ela vai ser uma cerveja mais forte. Exato. Por isso que a Newcastle, inclusive, é uma North Brown Ale, uh-huh, porque ela tem uma influência muito grande de cervejarias irlandesas e escocesas no processo de produção. Uh-huh. E também os ingredientes, acho que influencia muito nisso, né? Os ingredientes do norte, provavelmente, assim, é uma questão de clima, né? De, O interessante é ver também que cada cerveja dessa tem a sua temperatura correta de serviço, né? Por exemplo, a cerveja ale, você não toma ela tão gelada quanto o brasileiro está acostumado a tomar. Uma cerveja, por exemplo, a Red Ale, que a gente estava falando agora há pouco, o interessante é tomar ela entre 5 e 8 graus, não a menos 2, menos 4, igual a gente toma. Você toma ela muito gelada, ela perde o sabor. Né? Exato. Cai naquilo que a gente falou, as lagers ressaltam o amargor e as cervejas ale ressaltam outros aromas. Sim. Se você coloca a cerveja a uma temperatura muito baixa, essa baixa temperatura do líquido queima o paladar. Sim. Você acaba por não sentir esses diferentes aromas. Mas essa parada de temperaturas aí, velho, porque assim, parece que é só no Brasil que se toma cerveja estupidamente gelada, como é dito, né? Mas e outra coisa, cara, isso é interessante ver, porque é só no Brasil que a gente toma essa cerveja draft, né? Essa cerveja American Lager. Não sei se é só aqui não. Não, só... Estados Unidos, Brasil. A diferença é a seguinte, cara, que assim, nos Estados Unidos, as cervejas mais consumidas são cervejas draft, cara, é Budweiser, A Miller, essas porcarias aí. Bud Light. A diferença é que assim, você vê muito, cara, lá eles não tomam essas cervejas tão geladas, ou seja, deve ser, além da cerveja ser ruim gelada, eles tomam quente a parada, cara. Cara, deve ser muito ruim. Americano é burro mesmo. Só uma coisa, o Marcão, um amigo nosso, foi pra Nova York, e ele falou que a cerveja não é nessa temperatura gelada que a gente toma aqui, né? Ele tá falando. Só que se você chegar e pedir uma mais gelada, os caras, só pra te sacanear, dão uma mais quente ainda, cara. Só pra te fuder. Eu tive um tempo atrás no Chile, e eles têm uma cerveja lá que ela é, que eles servem, que é como se fosse essas Skol, Brahma, Bohemia que a gente toma aqui no nosso dia a dia. Chama Escudo. Ela é uma Premium Lager, e ela é servida quase à temperatura ambiente. Ela vem de 10 a 15 graus. Uma bosta. Meu, cara, eu juro pra você, eu pedia gelo pra colocar dentro do copo, cara, porque eu não aguentava tomar a cerveja. Mas assim, ó, uma cerveja X, que a temperatura dela, não sei se vocês já passaram por isso, seria até legal vocês falarem, assim, uma cerveja que ela tem que ser tomada de 5 a 10 graus, e vocês já chegaram a tomar tanto nessa temperatura, quanto o tal do estupidamente gelada. Vocês sentiram diferença a não ser da temperatura? Boa, com certeza. Com toda certeza. A minha opinião sobre o assunto é o seguinte, quando você toma se você pega uma cerveja de baixa qualidade, uma cerveja mais popular, e ela chega à temperatura próxima do ambiente, ou ela chega ao 7, 8 graus, ela fica impossível de ser tomada. Mas se você pega uma cerveja de qualidade cuja temperatura de serviço é em torno de 7, 8 graus, mesmo depois de metade da garrafa ali, você já tomou metade, ela tá no copo ali já faz uns 20 minutos, ela continua saborosa. Que ela já chegou aos 12, 14 graus. Ela continua saborosa. Na verdade, quando você começa a tomar ela, tem essa conta, né? Do início, do primeiro gole até o último. Então se você serve ela uma temperatura de serviço de 5 a 8, você serve ela a 5 graus. Você vai tomar ela dentro da temperatura ideal, ela vai aquecendo conforme ela tá aberta ali em cima da mesa. Você vai percebendo mudanças no paladar e no aroma dela durante toda a variação de temperatura. Verdade. É bom deixar claro que, assim, você vai perceber, não é tão simples assim pra quando você vai começar a experimentar. Você tem que tomar a cerveja como um termômetro. Você tem que... No cu, o termômetro. Diga isso pra você. Não, você, eu vi já. Não. Não era um termômetro aquilo, cara? Era uma rola, irmão. Você não viu direito. A gente falou bastante das cervejas ale e só passamos, assim, citamos alguns tipos de lager, até pra comentar as ales, mas vamos falar especialmente delas. A gente já falou das Pilsen, das Draffits, um pouco das Box também. O Cebão diz que gosta muito de cerveja Roche Beer. E aí, o que você acha delas? Ela é defumada. Não, é uma cerveja forte pra, tipo assim, uma Hout Beer. Vai tomar uma Hout Beer, uma feijoada, acho que é o prato ideal pra você acompanhar. Uma cama depois, né? Com certeza. É exatamente isso que uma eu ia perguntar. Uma cama, não um leito, cara, né? Cara, eu sou fã de cerveja Hout Beer também, cara. Eu adoro, Eu cara. Adoro cerveja Hout Beer. Que cerveja saborosa, cara. Forte mesmo, cara. É porra. O sabor de bacon puro. É cerveja... É... Caralho, que... É porque surgiu uma vodka com gosto de bacon, né? É, então. Tem isso. Não, mas a Hout Beer, pra quem não entendeu ainda, ela é uma cerveja defumada, ou seja, o processo de produção dela passa por ela ser colocada à exposição da fumaça, né? De fumaça. Coloca um pedaço de bacon nele. É. Um toucinho. Um toicinho. Coloca um porco inteiro dentro. Quais acompanhamentos fazem diferença nesses tipos de cervejas aí? Pô, tem vários, José, cara. Ferreira, você que é um cara entendido. Boiola. Quais são, pra esses tipos de cerveja, quais são os pratos que harmonizam melhor? De tá. Louça. É, vamos lá. Não, é claro que até as cervejas Pilsen, elas têm os pratos com os quais elas harmonizam. Mas isso, por exemplo, torresmo, amendoim, esse tipo de coisa, né? Mas... apenas para exemplificação, algumas cervejas que, e com as suas harmonizações, a gente poderia citar, por exemplo, as cervejas stouts, que elas seriam para ser harmonizadas com sobremesa à base de chocolate. As cervejas de trigo, que levam salada, que acompanham peixe. Salada, peixe. As cervejas Roche Beer, elas seriam para acompanhar charuto e carnes defumadas. Nunca. Vai comer charuto, né? Você não vai comer charuto, obviamente. A não ser que seja charuto, aquele prato árabe. Árabe. Uma bock, por exemplo, acompanha massas, principalmente massas apimentadas. E aí vai. Geralmente, em sites especializados trazem outras harmonizações, você pode pega procurar. Uma cerveja, uma ale. Red Ale, por exemplo. Ale é tipo, é carne de porco. Carne de porco, né, com pimenta, etc. Torresmo, por exemplo. Uma coisa que as pessoas que começam a ir atrás de cerveja, a degustar tal, começam a perceber que a cerveja ela tem tantos estudos quanto o vinho, no processo de fabricação, de degustação, de acompanhamento, de serviço. Então, quem consome vinho, quem tem esse prazer de degustar, harmonizar vinhos, tem também uma outra experiência com a cerveja, que também tem toda essa gama de possibilidades. E aí eu faço uma tão complexa quanto. E aí eu faria uma pergunta que é quase retórica, né? Será que a gente trata o vinho com mais pompa, digamos assim, e a cerveja como uma coisa mais popular? Mas isso é cultural, devido a uma questão de cultura culturalmente, isso, né? Quando começou a cerveja. É o que a gente tava falando, assim, né? O vinho era uma coisa mais nobre, a cerveja era pro povo. Popular. Então, porque cerveja é considerada no Brasil coisa de botequeiro. É, então, acho que aqui no Brasil... Só pede pra cachaça. É. Aqui no Brasil tá começando a ter essa cultura de cerveja tipo gourmet, que o pessoal fala, né, cara? Que são essas cervejas tipo ale, stout e tal. O pessoal tá começando a descobrir isso agora, cara, aqui. Entendeu? De tipo, um a maioria da população, cara, ainda pro cara a cerveja é tipo, é Skol ou Brahma. Qual é a chance, por exemplo, Perna, de você falar pra um cara que ele vai tomar uma cerveja comendo chocolate e dele achar aquilo normal? Eu não acho isso normal. Pois é. Mas a experiência é que agradável. Dá, experiência é esse boa. Que dá você vir fazer gravar podcast com um trabalhador da construção civil. Com a pessoa que não é estudada. O cara acabou de encher uma laje e veio aqui gravar podcast. É isso aí, cara. Recebe a gente nesse muquivo aqui que não tem um ar-condicionado, não tem uma tabela. É isso aí, galera. E fiquem ligadinhos que quinta-feira tem a segunda parte do episódio 36 falando sobre cerveja, beleza? É só esperar pra ver aqui no... Tosco Chanchada Podcast!